quer chorar. Só de a voz nessa canção, deixa o amor entrar, a vida te levar pra espantar a solidão. Isso já me aconteceu, já amei assim também. A tristeza sai quando um amor se vai, outro amor de novo vem. Passe o tempo que passar, o amor está no ar. Oh, vem, vem, vem ser feliz, vem cantar. Vem, vem, tire a tristeza do olhar. Vem, vem, que vale a pena viver. Abra de uma vez seu coração, o amor não morre, muda a direção. Vem, só tá faltando você. Oh, vem, vem, só tá faltando você. Se você não quer chorar, solte a voz nessa canção. Deixa o amor entrar na vida, te levar pra espantar a solidão. Isso já me aconteceu, já gostei assim também. A tristeza sai quando um amor se vai, o outro amor de novo vem. Passa o tempo que passar, o amor está no ar. Oh, vem, vem, tira a tristeza do olhar. Vem, vem, vem ser feliz, vem cantar. Vem, vem, que vale a pena viver. Abra de uma vez seu coração, o amor não morre, muda a direção. Vem, vem, vem, vem, tire a tristeza do olhar. Uma vez seu coração,